cedo escorre. Fica só sentado esperando a morte. Tem que correr e tem que batalhar. O rap é compromisso e não nasceu pra comédia. Tem uma pá de preguiçosos no rap e nunca fez nada por ele, desista deste moleque. Mas quer estar na roda de rap e chega cantando em paz e gringa. Isso é coisa de comédia de verme. Nem sabe rimar e fica imitando a levada dos outros. Isso é foda. Estilo único não tem, os panos não tem, a mente não tem, o jeito não tem. E sabe quem é você? Ninguém. Rap é compromisso, não é viagem. Meu som é pra pensar, pra ladrão raciocinar. Rap é compromisso, não é viagem. Meu som é pra pensar, pra ladrão raciocinar. Rap é compromisso, não é viagem. Meu som é pra pensar, pra ladrão raciocinar. Rap é compromisso, não é viagem. Meu som é pra pensar, pra ladrão raciocinar. Fica confuso perguntando o que é estrofe, o que é compasso. Na hora de rimar em cima dos beats fica todo atrasado. Vê se estuda mais, moleque, pra não passar vergonha quando te perguntarem onde nasceu o rap. Seja humilde, não queira ser o bambambam, o bandidão. Escuta homem na estrada e diz que é facção. Comédia pra sujar, o hip hop é foda. Quantos entraram e saíram achando que era moda? Desculpa aí pelo comentário, mas meu rap jamais será uma flor. É uma metralhadora que estraçalha o inimigo, que alivia a minha dor. Do rap estou quase 15 anos, é minha religião, minha alma até a morte. Quero seguir cantando. Rap é compromisso, não é viagem. Meu som é pra pensar, pra ladrão raciocinar. Rap é compromisso, não é viagem. Meu som é pra pensar, pra ladrão raciocinar. Rap é compromisso, não é viagem. Meu som é pra pensar, pra ladrão raciocinar. Rap é compromisso, não é viagem. Meu som é pra pensar, pra ladrão raciocinar. É isso aí, compadre. Você aí, ó, que não faz nada no rap. Que é um preguiçoso, que só tem a língua solta. Eu tive que soltar essa fera aí pra te mandar a real, velho. É bebê, põe bolofão, pode crer. De 1 a 7, quem é você, compadre? É isso aí. Quero agradecer a Deus, agradecer a todo mundo aí que apoia meu trabalho, que apoia meus corre. É isso aí. Quero dizer que tô de volta no meu quarto CD. É isso aí. Rei MM bom, colando apenas com aqueles que tem, ó, atitude. Tem garra, pode crer, velho. MM bom, 100% periferia. É nós na correria. Bolofão, na função. Gangsta rap do sertão. Pode crer, é nós mesmo, velho. Firme e forte nesse mundão.